3190, voo Iduna para sequenciamento, desça 2000 pés, ajustado 1012. Ambiente para 2000 com 1012, 3190, atenção em setuário RNAV, pode voar então o Serra Dita 366? 366, 2500 pés. 366, 2500, 3190. O SA 862 também informa que tem intenção de efetuar a RNAV da DESA. Ciente, copiado. Lote Lima, pista 17 está livre, o vento é 170 graus, 10 nós, 1012, no ajuste autorizado pouso na 17. Autorizado pouso, Fox Lot Lima na aula 7, 3, baixado, travado. Estabilizado 601. Corre 18-6. 18-6. TAM 3175, Recife, agora 288. 288 seria 264 na secundária, senhor? 13325. 288-3325. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. 3175. Boa noite. No meio no 2, subvetor mantenha presente proa limitada magnética 150 de Simbra. Mantenha proa Gol no meio no 2, está 150 magnética de Simbra. Reduza para 220. Opa, 220, senhor. 8002 para o sequenciamento, voo 366, desça para 2500. Ok, desce para o 2500, direto o Serra Vítor 366, então 862. Dual 601. 601, 70 graus, 10 nós, 3090 metros fechados, autorizado pouso. E repouso 601. Meio no 2, desce ao 40. Para o 40. Solo Salvador, boa tarde. Voo no 856. 229, então 862. Da Recife, cliente da informação Foxtrot. boa noite 56, Recife 390, aguarde cópia, Pucaracaju, a saída. 390, Pucaracaju, aguardando cópia, boa noite 56. Tem condições de voo 372? Afirmativo, 390, vai voar 372. Reautorizado, desce para 1700 com 1012. 1700 com 1012, 390. Fortaleza, Salvador, web 6720, autorização de cima. Bom, 601, livrou. Web 6720, boa noite, prossiga. É pra cópia, senhor, pra Daniel, nível 340. 340, aguarde cópia número 2, da Elblaze a saída. Elblaze, não sei se você. Bruno 601, boa noite, táxi livre via Alfa India Gate 03. Alfa Índia para o 3601. Boa noite, 56, copiando. Boa noite, 56, pronto para cópia. Pronto, cópia, boa noite, 56. Boa noite, 56, está autorizado para Recife, número voo 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5104 e a frequência do controle 119.80. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5104, controle 119.80, boa noite 56. Correto, portão é o? Está no portão 9. 09, chama quanto puxa sonar, gol no 856. Trabalhar, gol no 856. Salvador, muito boa noite, esse é o trip 5495. Centro de informação Foxtrot na remota 14, autorização 140 para Ilhéus. 140 Ilhéus, coordenaremos Foxtrot em curso, altinho 1012, aguarde conta remota do Pátio 1, trip 5495. Vai aguardar o 5. Foi 80 menos. Solo confirmando para o voo 601, é o 23 ou 6? 03, da presente segunda esquerda via Índia. Índia para o 3, obrigado. 72, 3190. Torre 186. 186, gente. Torre, boa noite, boa tarde, 3190, sinal baixado, travado, assistindo. Boa noite, São 3190, livre pouso, pista 10, informa os primeiros 90 metros fechados, o vento 1,80 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, ciente dos 90 metros, 3190. Torre Salvador, boa noite, 8862, passou o servidor 366. Boa noite, São 8002, informe número 2 para o pouso e os primeiros 90 metros fechados, pista 10. Ciente, 8002. Jet 6720, pronto para a cota. Para Siga na escuta 6730. Salvador, Galeão, nível autorizado 340, aerovia Piazulu no 4, decola pista no 0, mantém a reta e cruzar 2 mil pés a terceira milha, após curva à direita, subida da El Leda, transição Bless. Controle 1, 19, decimal 8, torre 1, 18, decimal 6, acione 5106 no código, MEVJET 6720. Só não copiou o código. 51, a boa ideia, e 06. O problema é que então, seu vento tá muito duro. Você fala colado aí na nível na 3, 4, 0, 0, e abandonou no 4, na ilha, na alta, na blera, dedo da blera, decola da pista no 0, mantendo o reto a 108, a terceira milha, 109, 108, 108, 6, a torre, 106, transponder o 6720. Estamos no 24. Flante 04, portão, chama pronto, puxa isso lá. Ok, a gente vai acionar na posição, senhor, já estamos prontos, vamos acionar na posição e o posterior pushback. Autorizado, acionamento na posição, reporte para iniciar o pushback, webjet. Afirmativo autorizado, reportaremos para pushback 6720. 9 para o táxi. 319, táxi. 3190. Melo 2, reduza para aproximação, torre 186. Tá repetindo o gol, domínio 2, 186, obrigado. 0, vento 180 0 graus, 08 mais. Livre pouso, pressão 0, tá, vai ser 1002. 8, torre 118, decimal 6, código 5076. Ok, isso aí, Léo, 140, gol 77 pela 10, curva direita, após 2.000 ou 3.000, da El Coral, 198 ao controle, 186 ao torre, 5076 ao transponder, copiando. Correto, cotejamento, remoto no 4, chamei pronto, puxa o sinal. Vai chamar. Só no 3090 na alta, vai na frente. Militar, vai acionar para cheque de motor. Gente, 5921, cheque de motor, chame no térmico. Dan 3190 em frente, segunda. Última esquerda, via Índia para o portão 2. Via Índia para o 2, Dan 3190. 4, acionado para o pushback. Webjet 6720 vai estacionar à sua direita no portão de número 2, um Airbus da TAM. Assim que concluir, autorizado pushback no portão 4, chame táxi. Afirmativo, após a passagem da TAM, na parada 2, a gente deu pushback e apontará táxi web 6720. No 612, Solos 40, Olivrão 219 para o táxi. 219. Paulo Salvador, bom no 856, portão 09 para pushback e acionamento. Temos um Airbus Latam, vai passar a retaguarda, vai estacionar à sua esquerda no portão 11. Assim que concluir o estacionamento, está livre pushback e acionamento, portão 9, gol no 856. E após o tráfego da TAM que vai estacionar à esquerda, está livre pushback e acionamento, vai chamar para o táxi, gol no 856. Se desejar para o condicionamento, autorizado na posição, o acionamento em coordenação para o puxa. Gente, boa noite, 5 minutos. Salvador, 8500. Salvador, Aracaju, coordenaremos o 070. Está no pátio militar da base aérea. Escute a formação Golf, é o Tinto 1012, aguarde cota. Já está sendo da Golf, 8500. Está pronto para o acionamento. Excelente. Então, quanto para cópia? Salvador Aracaju, nível 070, decola a pista 10, curva à esquerda, corpo perfil subida Conde, controle 119.8, torre 118.6, acione transponder 0250. Aracaju, nível 70, pista 10, curva esquerda, saída Conde, controle 19.8, turno 18.6, controle 0250, portaria 50. Pátio, pátio militar da base aérea, POB de? 04. Acionamento autorizado, nesta reporte para o táxi, força aérea 8500. 00. Solo Salvador, boa noite, eu vou no menos 2, bro. Vou no menos 2, boa noite, via Juliette, pátio 1 no portão 5, táxi autorizado. Juliette, pátio 1, portão 5, no menos 2. Paulo Salvador, 5921, abandonado. Boa noite. Olá. Salvador, 35495, para pushback acionamento. Gente, o número 2 no setor, tem o 737 da Gol já autorizado no portão 9. Para condicionamento, você já na posição, aciona aguardando o push, o trip 5495. Aciona a posição, aguarda o push. Em função do Gol, na certa guarda. Vai, 0 para o táxi com 4,6 bordas, autonomia de 3 horas e 15, retornando com 3 e 15, com fins com 1,46 no PB? Afirmo. Gente, copiado, táxi à direita, Índia, alfa, ponto de espera no 0, deslocado 90 metros, 2,18,6, ao tinto no 0, no 2, tem uma boa viagem, Webjet 6720. Ok, direita, Índia, alfa, 6,6, ao 0, no 2, 6720, obrigado, muito bom. Cinco na escuta? Prossigo, senhor. 537, gol liberar, Itaguá, autorizado, push, Mitax. Chama lá. mantenha 080, Faro 2733. Torre Salvador, muito boa noite, Web 730, só ponte espera da 1-0. Web 76720, a linda cola pista 1-0. Vento no 60 grau 05 nós. A linha de cola pista 1-0, Web 76720. 86, o time do 0 2. Posicionado no gate número 1, solicitando autorização de reboque para o PAT 3. Essa tinha que chamou sua frente. Aciona identificação, autorizado via chegada Mari, desça para nível 040. Desça o 040, pode levar na proa do Serra Vitor 366, respeite. É, Salvador e 1327 no autonomia, confere? Afirma, boa noite, 56. Dark autorizado, ponto de espera pronto, 286, altímetro 1012, boa viagem. Ponto espera 186, 1502, boa noite, 56, obrigado, uma boa noite. Aqui é o Gol de Quebec, posicionado no gate número 1, solicitando autorização de reboque para o PAT 3. Gol de Quebec, autorizado a saída do portão 1, reporte para iniciar o reboque. Ok, obrigado. O 35415 autorizado, puxa, chame táxi. Vai chamar para o táxi, 545. Três pequeno desvio à direita. Pista 3894. Dois minutinhos então, nosso curso. Presente, reporte pronto então. Só para lá. Solo, boa noite, 56. Não pode ser usado, pronto, pronto. Webjet 6720, decolado ao 48, controle 119, decimal 8, bom voo. Solo Salvador, Força Aérea 8500, está parte do carro para o portão. Gente, Força Aérea 8500, táxi autorizado até o ponto de espera da Taxiway Hotel, onde manterá posição. Chamará a torre 1 no 8, decimal 6, para ingresso e decolagem, altímetro no 0, no 2, boa viagem. Até o ponto de espera da hotel, chama a torre 523, com 0850. Em Salvador, muito boa noite, gol no 8, 56, ponto de espera no 0, pronto. Gol no 856, linda, cola pista 1-0, vento no 70 graus, 06 nós. Autorizado a linha de colada 1-0, gol no 856. Israel, prédio, vindo para 340, Salvador 35425 para pushback acionamento. Autorizado, puxa acionar remoto. Na questão, pushback, chama o táxi. Pedindo autorização para iniciar o rebote para o táxi. Trip autorizado, puxa, chama o táxi. Para o táxi chamar, senhor. Golf India, Quebec. Autorizado o início do reboque até o través do portão 04. Estou aguardando para prosseguir até o pátio 3. Aqui é até o 04. Para o 060. FAB 2733, na proa de bons. Aro 060, a proa de bom. Salvador GV27. Alô? 1998, obrigado, boa noite, 56. Para a descida. É o 27. Controle Salvador, boa noite, chegou no 856. Boa noite, 56, contato radar da decolagem, suba para nível 390, perfil da saída Pucca. Subindo para 390, no perfil da saída Pucca, gol no 856. Boa noite, 56, suba restrito para o nível 310. Restrito ao 310, gol no 1856. 601. 1601, escute a informação Golf. Altímetro no 0, no 2, Galeão 360, guarde-copo, o portão é 1. Paciente da Golf está no 3. Guarde-copo, o portão 3, 1601. Na tá, escuta. 8500. Força Aérea 8500, autorizado a alinhar e decolar pista 10. Correção, confirme a posição. Está na do ponto espera, está aqui o hotel, pode militar. Está no final do procedimento, ele é que sem um glide, reporte estabilizado no curso do localizador. Via 1012 para 2000, informa que a intenção é renave da 10. 8500. Está presente a linha na 10 decola, Força Aérea 8500. Minha mensagem? 3